Ai, este cabelo, menina querida, a pior converter este trapo num total esplendor. Lavar tudo e secar, esfregar até brilhares ao sol. Um segredo para ficares melhor, terás honra para nós. Serás mesmo tu. Terás honra para nós. Só há uma maneira de viver se és mulher, casando muito bem, que hoje pode ser. Tens de estar bem capaz, calma, de ser eficaz, e educada, magra ficarás. Terás honra para nós. Para a serenidade, um pingente para o equilíbrio. Bela vais mostrar-te o colar da jada. Com este grilo tu vais ver, terás imensa sorte.